Então, boa noite. Boa noite. Eu sou Henrique Uau. Eu gravei, agora não lembro o ano, foi errado, talvez. Em 2018, uma coisa assim, eu participei de uma residência chamada Verãozão. E aí eu fiz um álbum chamado Verãozão, que está no Bandcamp, que tem na internet e tal, para ouvir. E era uma fazenda, né? Nessa fazenda eu gravei esses sapos martelo que eu tinha ficado numa piscina abandonada. Aí eu vou tocar um pouco com os sapos. E depois o Mário da Unzi vai entrar aqui na participação especial. E a gente vai seguir. Depois disso eu vou, enquanto a gente vai desmontando, eu também vou colocar umas músicas que eu estou fazendo, que são versões de ordem alfabética de coisas que existem. Acho que vai dar para sacar, assim. Outra coisa, eu acho que depois eu falo no final. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Acho que umas meia hora. Acho que a gente tem que acabar já, né?